Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. E agora 2013 tá indo, né? É o último programa do ano de 2013, dia 31 de dezembro de 2013, terça-feira. Esse ano passou voando, hein? Nossa Senhora. A gente, quanto mais velho fica, mais rápido parece que o tempo passa, né? Brincadeira não, né? E hoje a gente anda numa correria doida, sem saber pra quê, tá que nem correndo que nem cachorro atrás do rabo, né? A discoteca do Cleitão vai trazer hoje a dupla Edilson e Eduardo. A Faculdade da Música apresenta os mestres Chitãozinho e Chororó. A frase irretocável é do Oxo. A oração, oração muito bonita. A dica de hoje, fim de ano, o povo mete o pé na jaca, enche a cara de cachaça... E dá uma ressaca que o caboclo quer morrer, né? Daquela que o jeito fica com gosto de jornal velho na boca. Pois eu vou te ensinar um remédio que a minha mãe me ensinava. Ensinava não, fazia pra mim no tempo que eu mexia com isso, né? Eu até os 20 anos de idade era um manguaceiro de primeira. Depois eu parei com isso, nunca mais bebi. Mas nessa época que eu tinha meus 14, lá em Coromandel a gente começa a beber cedo, né? Eu comecei com 13, hoje a meninada com 10 já tá enchendo o pote, né? Aí minha mãe fazia um escaldado de ovo. Ai, mas é bom, viu? Eu vou te ensinar daqui a pouco. E é bom pra ressaca mesmo. Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender um ouvinte lá do Paraguai, que pediu Os Dois Mineiros. E eu tô vendo aqui, tem música nova, né? Tem uns sucessos antigos. E eu começo trazendo aí, música nova de Rony e Ricardo, Alguém para Amar. Sorriso me fascina e a sua pele, milhões de rosas perfumadas não se comparam ao seu cheiro. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia encontrar. Você é tão doce que nem o mel mais puro, nada não se compara aos seus beijos. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar. Difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar. E se entregar e receber todo amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais. Difícil é encontrar aquela que te satisfaz. E se entregar e de manhã quando acordar ter alguém pra amar. Pra mim você é linda, o seu sorriso me fascina. E a sua pele, milhões de rosas perfumadas não se comparam ao seu cheiro. Você é tudo que eu sonhei um dia encontrar. Você é tão doce que nem o mel mais puro, nada não se compara aos seus beijos. É fácil encontrar alguém na mesa de um bar. Difícil é encontrar alguém pra amar, amar e amar. E se entregar e receber todo amor. Amor sincero, ah, eu quero. É fácil se envolver por uma noite e nada mais. Difícil é encontrar aquela que te

de notar que eu já fui. Você tem que lembrar que eu te amei. Você tem que chorar se eu sofrer. Você tem que pagar se eu morrer. Vivimos a pensar. Não diga pra ninguém que me viu, e solamente diga: ele já se foi. Se foi pra nunca mais. Noches que pasamos a soñar, los días que... Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. O Antônio Marcos cantou a composição do Fagner, Fracassos. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Quem me descobriu na internet foi a Cleide Rodrigues. A Cleide já acompanhava meu programa desde o tempo de menina, né, no tempo da Rádio Nacional. Ela é lá de Campos Belos, no estado de Goiás, onde o nosso programa vai ao ar pela rádio RCB AM, né, que pega toda aquela região ali, pessoal das fazendas, pega um pedaço do estado de Tocantins, Goiás, né? E a Cleide pediu para eu mandar um abraço, um alô para a dona Floraci. A dona Floraci não perde o meu programa de jeito nenhum, ouve todos os dias. Dona Floraci, um beijão para a senhora, um grande abraço para os amigos da rádio aí de Campos Belos, que transmite o nosso programa, e para todos os ouvintes, viu? Os Mensageiros da Fronteira, Mudei de Vida. Ela é bonita demais, tem um jeito delicado. Essa noite acordado, deito na cama e não durmo, suspirando apaixonado. Cinturinha de vilão, com seu jeitinho singelo, conquistou meu coração. Já não pensei em outra coisa a não ser o teu carinho. Me atenda, meu amor. Eu te peço, por favor, pra não me deixar sozinho. Com toda a franqueza, o que eu mais

Chico Rei Paraná, mergulhado na saudade. Tão distante de você, eu sofro tanto agora. Sua ausência é uma tortura que me fere toda hora. O coração em pedaços chora aqui dentro do peito. Para viver sem você, ele prefere morrer, pois me quer de qualquer jeito. Mergulhado na saudade, na dor da infelicidade, pela sua piedade eu clamo. Volte, não demore mais, venha devolver minha paz. Amor, não aguento mais, eu te amo. Vai findando a tarde, que desce o manto da noite. O chicote da paixão aumenta mais seus açoites. As recordações torturam a minha mente cansada. Mais uma vez posso ver vida sem você realmente não é nada. Mergulhado na saudade, na dor da infelicidade, pela sua piedade eu clamo. Volte, não demore mais, devolver minha paz. Amor, não aguento mais, eu te amo. Chico Rei Paraná, mergulhado na saudade. No próximo bloco, os dois mineiros, Vitor e Léo, Paula Fernandes e Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o último programa do ano de 2013. Nós estamos encerrando hoje. Fatos bons aconteceram, fatos ruins, isso é o normal do cotidiano, né? E você que promoveu eventos aí na sua cidade, a RBM Música coloca à sua disposição seus artistas. Você pode ligar 61 9981 3601, 61 9981 3601. Você pode ligar nesse telefone todos os dias, sábado, domingo, feriado, de 8 da manhã até as 7 horas da noite. Você pode ligar todos os dias, 61 9981 3601, e contratar o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Eliane e Samuel, Djalma e Nilcinho, Wagner Simão, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista, viu? É só ligar, 61 9981 3601. Há um tempo atrás, um ouvinte do nosso programa, Klaus, lá do Paraguai, pediu uma música e eu não tinha. Aí eu encomendei para o professor Júlio César Rezende, lá em Patos de Minas, qualquer música que você precisar, ele arranja, só se não compôs ainda, pelo não achar, né? E eu vou colocar aqui na trilha sonora da minha vida. A Klaus não contou para mim a história toda não, mas isso aqui marcou um momento importante da vida dela. E eu vou trazer na trilha sonora da minha vida os dois mineiros, a viúva e o viajante. Música.

mágoas e paixões em mim, em mim. Seguem como seguem ventos pelos campos, passam no meu peito, me perseguem, depois se vão perante o meu espanto. Doces que se molham na saliva da emoção vão se derretendo, logo viram solidão em mim, em mim. Fácil explicar, difícil é entender a dor, amor, os sonhos e ilusões, rimas e paixões em mim, em mim. Eles foram mais uma vez sucesso no ano de 2013, daí com certeza estarão amanhã no especial que nós estamos fazendo com os maiores sucessos do ano que está terminando hoje. Vitor e Léo e Paula Fernandes, Sonhos e Ilusões em Mim. Graças a Deus nós temos milhões de ouvintes, tanto no Brasil quanto no exterior. Tem uns que por força do trabalho e tal, escuta a gente de vez em quando, não tem muito tempo. Mas tem aqueles que escutam a gente todo dia, faça chuva ou faça sol, estão lá ouvindo a gente. É o caso do nosso amigo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, no Ceará, que não perde o nosso programa por nada. E ele tem um carinho especial pela Márcia Ferreira, né? E ele me mandou aqui uma mensagem pedindo, Clodoaldo, um abraço para você, um abraço para sua parentada toda, ele tem parente para todo lado também, né? E ele pediu essa música e ofereceu para todos os fãs da grande Márcia Ferreira, e é ela que vem cantar, Leve e Solta. Márcia Ferreira, leve e solta, para os meus amigos de São José do Mantimento, lá nas Minas Gerais, que fica a 1.100 quilômetros de Brasília, distância que eu vou percorrer no mês de junho, porque eu vou estar lá fazendo um grande show para os meus amigos de São José do Mantimento, pessoal que acompanha o nosso programa para a emissora local, lá do Diego, né? E eu quero mandar um abraço para o Diego e para o prefeito Kleber Sabino, o prefeito é que está levando lá no mês de junho, Cleiton Aguiar e Chico Rei, Paraná. Vai ser um show para fazer tremer a região lá, tá bom? Vocês estão convidados. Estou esperando o Diego me ligar para dizer exatamente o dia. Eu só sei que é mês de junho. Ele falou que, Cleiton, isso aqui é uma festa tradicional e eu quero estar lá, se Deus quiser. Um abraço para todos os amigos, todos os ouvintes, para a Jaqueline e todo mundo que escuta o nosso programa lá em São José do Mantimento, nas Minas Gerais e em toda a região. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você que é manguaceiro, viu? Escaldado contra a ressaca. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, você gosta de ficar bonita? Pergunta boa, bem Cleiton Aguiar. Claro que toda mulher gosta e nós gostamos mais ainda. Então presta atenção nesse recado. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas, uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7, 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. No representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993, 3532-6993, no horário comercial de segunda a sábado. E se você disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, você ganha R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje vai servir para muita gente. Nós estamos numa época de festa e tem gente que exagera, mete o pé na jaca, né? Eu era um desses que exagerava. Eu parei de beber, eu tinha 20 anos de idade. Tem 43 anos que eu não coloco nada de álcool na boca. Não foi religião, não foi nada. Foi uma decisão que eu tomei mesmo. E não bebo e estou satisfeito com isso. Mas não, eu não recrimino nem reprovo quem não bebe, não. Cada um sabe da sua vida, né? Mas tem um problema para quem bebe. É a ressaca. Aliás, duas ressacas. A ressaca mesmo e a ressaca moral, né? A ressaca moral é pior. Eu descobri que nego não bebe sozinho para dividir a culpa que tem de ser manguaceiro, né? Então, quando eu tinha meus 13, 14, 15, 17, até os 20 anos, a minha saudosa mãe, Dona Ilma, porque remédio só, ressaca... Só tem um remédio, é você não beber. Bebeu não escapa, né? E eu tinha uma ressaca daquelas de ficar com gosto de cabo de guarda-chuva, de jornal velho na boca, viu? O mundo ficava ruim demais da conta. E aí a Dona Ilma preparava o que eu vou ensinar para você agora, que é um prato muito simples de fazer e não cura a ressaca, não, mas ele reforça o seu organismo e você melhora o seu estado caótico que você fica depois de um porre, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma panela, coloca água e deixa esquentar a água. Coloca um pouquinho de óleo ou de azeite, só um pinguinho mesmo para não dizer que não tem, né? E deixa esquentar. Esquentou, você pega açafrão e pega um cabo de colher de açafrão e mistura ali. Tem duas finalidades, primeiro que o açafrão é gostoso, faz bem para a saúde e faz esse escaldado ficar amarelinho. A gente começa a comer com os olhos, né? Aí você pega, corta cebola, alho, põe ali dentro e pega, se você tiver na sua casa já frango pronto, você pega o caldo do frango e uns pedacinhos de frango e põe ali dentro. Se não tiver, você pega aquele tablete de caldo de galinha e coloca ali dentro e vai mexendo. Mexeu? Não precisa pôr sal não, que o tablete já tem sal, né? O caldo de galinha já tem sal. Aí você botou ali e tal, cozinhou. Eu dou uma incrementada, eu pego aquele macarrão mais fininho, se não tiver qualquer macarrão, você quebra ele bem quebrado e joga ali dentro. Deixa ali, tá, bom. Aí tá fervendo aquele trem ali e tal, você temperou a gosto, né, eu gosto de botar uma pimentinha do reino também e tal, mas quem não gostar não precisa. Então você já botou ali o macarrão, o caldo de galinha e a água, bastante água, né? E tá fervendo. Quando ficou prático, você viu que amoleceu ali o macarrão, né? Amoleceu o macarrão, você vai quebrar um ovo para cada pessoa que tiver na roda. Se você tiver sozinho, um. Se tiver cinco pessoas, você quebra cinco ovos ali. Aí deixa dar uma fervida. E aí você vai pegar, aí, agora que tá o pulo do gato, você vai pegar a farinha e vai colocar, não é para fazer pirão não, é só para dar, o trem chama escaldado e engrossado, né? Você põe um pouquinho de farinha e vai mexendo para não empelotar, um pouquinho só para dar assim, uma certa, uma consistência, mas ele tem que ficar bem aguado mesmo, né? Bom, você deixou cozinhar a farinha ali sem parar de mexer, você pode desligar o fogo, bota uma pratada boa naquele prato fundo, senta e toma, ó, vai dar uma suadeira danada, mas você vai melhorar o seu estado físico, isso eu garanto pra você, viu? Isso aí é o escaldado receita da dona Ilma, levanta até defunto. Olha, eu achei essa canção aqui, eu não conhecia, né? É a Roberta Miranda que gravou com a participação do saudoso Dominguinhos e do MV Bill, Forropeando. Vamos lá, gente, misturar o rap com o forró. Vamos ver no que dá. Pode puxar um fole sanfoneiro, pode chegar chegando no salão. Mistura o rap com o teu forró. Vamos do carnaval a São João. Pode deixar que eu levo daqui pra frente. Junto e misturado, deixa com a gente, comigo. MV Bill rimando, forró da chapa quente e a poeira levantando. De bobeira no salão, ninguém vai querer ficar. A sanfona tá tocando, convidando pra dançar. É pra misturar com zabumba de forró paraibano, com a pulsação de um tambor que é africano. Na simplicidade de um bom pé de serra, quem tá pelo certo faz amor e não faz guerra. Menino que eu mais quero, lá no sangue tá pulando. O meu pai pernambucano, minha mãe da Paraíba. Aqui dentro de mim tem a força do Nordeste, um pouco de Lampião, outra metade paulista. Pode chegar de um jeito gostoso pra gente dançar. Pode abrir suas pernas que eu quero entrar. Pois pra dançar um forró bem gostoso tem que ser safadinho. Um sanfoneiro que é macho e valente, toca a sanfona e a mulher de um jeito caliente. Mas pra tocar esse fole com muito carinho tem que ser dominguinho. É tipo assim. Chegando no salão, mirando na princesa no meio da multidão. Convida pra dançar e pega na cintura. Um cheiro no cangote pra abalar a estrutura. O ritmo é quente, que mexe com a gente. Cabra macho fica doido quando ela rebola na minha frente. A cena vai ficar calinha. A gente ainda tem a noite toda pra unir nossa corrente. Sem bater de frente, vou sair que a fila anda. Vai daqui pra frente, Roberta, Miranda. Pode chegar de um jeito gostoso pra gente dançar. E aí? Pode abrir suas pernas que eu quero entrar. Hoje pra dançar um forró bem gostoso tem que ser safadinho. Um sanfoneiro que é macho e valente, o sanfoneiro toca sanfona e a mulher de um jeito caliente. Mas pra tocar esse fole com muito carinho tem que ser dominguinho. Só Dominguinhos. Roberta Miranda, Dominguinhos e MV Bill, forropeando para Laura Ribeiro. Ela é do Carmo do Paranaíba, prima do meu amigo Ronan Batista, mas mora aqui em Brasília. Ô, Laura, um beijão para você, seja muito bem-vinda. E também mandar um abraço para ela que já está fazendo parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar, a nossa ouvinte Elisângela Jesus de Livramento de Nossa Senhora da Bahia, que curte o nosso programa pela Portal FM, onde graças a Deus nós temos uma grande audiência. Aliás, a Bahia sempre me recebeu de braços abertos, né? Eu gosto tanto da Bahia que eu peguei uma baiana, casei com ela, ela está me tolerando, tem 36 anos. Eu casei bem demais. Ela, coitada, não deu muita sorte, não. No cantinho do rei, Roberto Carlos, Além do Horizonte.

elas não teriam se perdido, teriam chegado na hora certa, né? E ainda iam ajudar no parto. Só que elas iam chegar e iam limpar o estábulo. E teriam levado presentes úteis e também alguma coisa para comer. Mas veja o que ia acontecer. Logo depois que elas saíssem de lá, uma ia falar para a outra assim: você reparou que as sandálias da Maria não combinavam nada com a túnica que ela estava usando? Aí a outra falou assim: pois é, e dizem que o José está desempregado. Aí a outra falou assim: e o pobre do jumento está nas últimas. Aí outra perguntou assim: mas como é que eles podem viver com todos esses bichos na casa? Aí a outra falou assim: eu espero que eles me devolvam a minha Tupperware que eu levei com a torta. Aí a outra falou assim: virgem, não me faça rir, eu conheço a Maria desde a faculdade. E a outra falou assim: ó, o menino não parece nem um pouquinho com o José. Ai, amanhã você deixa gente. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. 2013 acabou, agora não adianta mais não, né? Foi ruim pra você? Mas ó, 2014 vai ser bom, viu? Foi bom? Ih, mas pode melhorar. Sabe como é que você faz? Faça que nem eu. Hoje eu sou um representante ao Porte Jeans aqui em Brasília e na região e posso dizer que eu estou muito satisfeito com o resultado dos negócios, viu? É um produto fácil de vender, porque é da melhor qualidade e o preço é simplesmente imbatível. Ninguém concorre com o Porte Jeans. Você pode encontrar um jeans mais barato, mas com a qualidade inferior. Com a qualidade Oporte Jeans, não tem concorrência não, viu? E tem uma linha completa de calças, bermudas, saias, aquela meia coxa, né? Aquele boyfriend, né? São coisas assim, peças trabalhadas e tudo, fabricados pelo Oporte Jeans lá em Toritama, Pernambuco. E como você vai comprar direto da fábrica, você tem condições de colocar 100% em cima e ainda vender muito mais barato do que a concorrência, viu? Eu fiz essa experiência, estou falando por experiência própria. Vale a pena. Uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e para quem tem família grande, viu? Anote aí, você ligue, faça um contato com o telefone 61-99813-601, 99813-601 da Vivo ou 81438802 da TIM. 81438802 da TIM. A entrega é feita via transportadora para qualquer cidade do país e é rápido, viu? Muito rápido. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa como eu, fazendo pequenos pedidos, logo logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, fechando o ano, a Maria Letras, o Ronaldo Chilante, o Marcos Suel, Viviane Martins, Estevão Gonçalves, Daniel Rodrigues, a gatinha Nayara Gomes, completando 22 anos, o João Roberto, a Paola Aguiar, minha prima, filha da Ana Maria, irmão do delegado Paola aqui em Brasília, a Ana Maria e a minha amiga Célia Caixeta aqui em Brasília. E você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou incluí-lo aqui nas minhas orações. Eu vou à página 57 do livro de orações, edição número 1 do programa Cleiton Aguiar, e a oração chama-se Lembre-se. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Se você está triste porque perdeu o seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você se decepcionou com alguma coisa, lembre-se daquele cujo nascimento já foi uma decepção. Se você está cansado do trabalho, lembre-se daquele que, angustiado, perdeu o seu emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, mal temperada, lembre-se daquele que morre faminto sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. Se você anda aborrecido, lembre-se daquele que espera um sorriso seu. Se você teve um amor para perder, um trabalho para se cansar, um sonho desfeito, uma tristeza para sentir, uma comida para reclamar, lembre-se de agradecer a Deus, porque existem muitos, muitos que dariam tudo para ficar no seu lugar. Amém.

No outro dia, estava o mesmo Hilarindo lendo o jornal na porta do correio e o Elias Pena falou para ele: Hilarindo, você é bobo demais, senhor. Lendo o jornal de cabeça para baixo? Ele disse: muito mais bobo é o seu, uai. Eu não sei se jornal tem cabeça. No tempo em que andavam animais soltos pelas ruas de Coromandel, o Mané Aprijo estava procurando a sua mula cinzenta, conhecida por Queimada. Encontrando-se com o Hilarindo, perguntou: Hilarindo, você que anda muito por aí, não viu por acaso uma mula queimada? Ele falou: eu vi um monte de cinza ali, eu não sei se é mula não. Há muitos anos, aterrissou um grande avião em Coromandel e, devido ao tempo chuvoso, esse avião atolou lá na pista. Dentre os curiosos, encontrava-se o Hilarindo ali, pertinho, assistindo ao trabalho da tripulação. E o piloto, nervoso, perguntou para o Hilarindo: ô, rapaz, você nunca viu avião, não? Atolado, não. Só tem gente boa na minha terra. Essa gente sabe se divertir com aqueles tipos inteligentes que quase matam a gente de rir. O Claudemiro Vieira chegou numa vendinha e, para fazer uma cotação com o caixeiro, falou: ô, senhor, eu quero 1 metro de pinga. E o caixeiro, também gozador, respingou no balcão exatamente 1 metro de pinga e falou: pode levar, Claudemiro. E respondeu: então embrulha nessa. Eu tenho um amigo em Coromandel que gosta muito de falar no plural, é o Emílio Correias de Limas. Ele estava com a namorada no jardim e, como não tinha assunto, pegou no dedo dela e falou: olha que eu quebro seus dedos. Ela: então quebra. Ele: pá, quebrou. Mais uma tirada do Hilarindo. Ele vinha descendo pela rua, carregando na cabeça vários caixotes. E o Antônio Borges, com pena dele, perguntou: Hilarindo, esses caixotes estão pesados? Ele respondeu: não, eu vou pesar agora. O Adão Cacheta, querendo conquistar a namorada, falou para ela: se é tão fermosa. Ela diz: antes fosse. E ele: pode, muito bem for. Ela falou: ah, não me ilode. E ele: ilode. Só tem gente boa na minha terra. Essa gente sabe se divertir com aqueles tipos inteligentes que quase matam a gente de rir. Relembrando o Goiá, ele mesmo cantou em duas... Essa música aqui é engraçada, ele cantou em duas vozes. Eu conheci todos esses personagens lá da minha terra, né? Todos eles viveram lá em Coromandel, efetivamente. Para Gisele Torezani, de Brasília, minha nova amiga do Facebook, ela que também trabalha na equipe do deputado Eduardo Gomes aqui na Câmara Federal em Brasília. A frase retocável do programa de hoje é do guru indiano Osho: nunca existiu uma pessoa como você antes. Não existe ninguém neste mundo como você agora e nem nunca existirá. Veja só o respeito que a vida tem por você. Você é uma obra de arte, impossível de repetir, incomparável, absolutamente única. É a frase irretocável do Osho. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edilson e Eduardo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Olha, para você que está acompanhando o nosso programa de televisão, hoje não tenho Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Final de ano, Natal e Ano Novo, a televisão faz uma programação especial e nós estamos de recesso. Mas na próxima terça-feira, dia 7, nós estaremos de volta com o nosso programa, tá bom? Muito obrigado a você que me acompanhou e que deu uma grande audiência ao nosso programa. E também um grande abraço ao doutor Marcos Tolentino, ao Cleiton, a toda a turma, o Enderson, a turma boa, o Gaúcho lá em São Paulo, o Giancarlo, né? Essa turma boa que me deu um apoio total neste ano de 2013 para que nós pudéssemos fazer esse programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar e que, graças a Deus, está fazendo uma grande audiência, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edilson e Eduardo, só no migué. Favor as minas de carro, é fácil, qual é? Eu quero chegar a pé,

tanto é nova, seu corpo resiste. Passar tantas noites vendendo amor. Quando a velhice chegar, você chora, sabendo que a vida você jogou fora e tudo que fez não teve valor. A Faculdade da Música apresentou os mestres Chitãozinho e Xororó, Mulher de Ninguém, para Antônia Rodrigues, de Mombaça. Antônia, seja muito bem-vinda, você faz parte agora do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Ele nos deixou, interessante que eu gravei um programa, uma semana antes da morte dele, né? E eu, quando gravei o programa, eu já disse, olha, eu não sei se quando esse programa for ao ar, ele vai estar vivo, e não estava. Realmente ele nos deixou. Ele teve um câncer fulminante, ele descobriu no mês de novembro que estava doente e foi hospitalizado e não saiu mais do hospital, foi realmente um câncer violentíssimo. Mas ele deixou seu nome escrito com letras de ouro na história da música do Brasil. Um grande ídolo popular deste país, descanse em paz, Reginaldo Rossi, Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame. Sou metade sem você. Esse clássico da música brasileira, Reginaldo Rossi, Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme, acabou-se o que era doce. Chega ao fim o último programa do ano de 2013. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.